Arena, praia, ao ver o sol se pôr. E o vento me contou sobre você. Meu sonho viajou por todo o mar. Quebrou na praia, louco pra te ver. O destino nos levou, você me mostrou amor. Uma bailarina, jeito de menina, com desejos de mulher no coração. Segredos são labirintos de um desejo onde eu me perdi. Parei na praia ao ver o sol se pôr. E o vento me contou sobre você. Meu sonho viajou por todo o mar. Quebrou na praia, louco pra te ver. O destino nos levou, você me mostrou amor. Uma bailarina, jeito de menina. O teu corpo tem segredos, são labirintos de um desejo onde eu me perdi. Mulher no coração. Uma bailarina, jeito de menina. O teu corpo tem segredos, são labirintos de um desejo onde eu me perdi.